aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje é zerar a vida com louvor e qualquer outra coisa que você quiser. Fala galera, aqui é o Álvaro e o podcast está sendo. Está nos proporcionando a conhecer nossos ídolos, né? Porque tá. Ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo céu. Sempre unidos vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, vou mostrar meu valor. Sim, senhores, assim, por mais que vocês não tenham entendido, hoje nós vamos ter mais uma entrevista. E hoje é com honra e orgulho que a gente anuncia aqui com vocês a entrevista com o nosso querido amigo Anísio Melo Júnior. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Valeu, Jorge. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer bater um papo com os fãs, com os amigos, com todo mundo que está ouvindo aí. Legal. Ah, nós que agradecemos você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para poder falar com a gente. Já para bater o comecinho, fala um pouquinho da tua formação, teu começo de carreira como cantor, como músico. Bom, eu comecei bem lá atrás, eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, comecei a estudar piano, daí estudei por uns 3 anos, parei, tive problemas no conservatório, nada de comportamento, sendo um bom menino, mas foi falta de problemas de comportamento da dona do conservatório, que me tirava das aulas para me exibir para as amigas. E nisso, o Nossa. Mundo perdeu, quem sabe, um pianista. Mas eu tinha um professor de contrabaixo, que toda vez eu saía, ele era um professor de piano que tocava contrabaixo, quando eu estudava piano. E ele ficava tocando a parte da mão esquerda da partitura, né, que é a clave de Fá, fazendo as linhas da minha mão esquerda do piano no contrabaixo. E eu achava aquilo foi uma coisa que ficou na minha cabeça. O swing daquele instrumento dava um peso, dava uma propulsão legal para o som quando eu fazia os estudos. Mas, infelizmente, eu não me senti confortável, eu era criança, não me senti confortável com a postura da dona da escola, e daí eu saí da escola, né? Eu morava na frente da escola, então simplesmente ela me tirava do meio da aula para exibir para as amigas, né? Então, uma atitude que não foi muito legal, mas que às vezes uma situação da vida leva para outras mais favoráveis. Eu fiquei com aquela coisa do contrabaixo na cabeça, com aquelas coisas da música, sempre ouvindo um ambiente muito musical, né? E daí mais para frente, quando eu já tinha 15 anos, eu comecei sempre conversando com os amigos ali, falando, olha, pô, sabe aquela música? Eu tava com um instrumento na cabeça ali, né? Sem saber exatamente o que era aquilo. Daí eu comecei a identificar, vi que aquilo era um contrabaixo. Já gostava muito de Beatles, de bandas de rock, Purple, Black Sabbath, e todas com um baixo sempre presente, né? Caras como o Glenn Hughes, o Paul McCartney, e todos com uma coisa em comum também, né? O Rush também, que eram contrabaixistas que cantavam. Puta, então, Geddy Lee era foda, Geddy Lee é foda, hein? É, né? Ainda, né? É, segue, assim, é impossível aquilo ali, né? Que aquele cara faz, sensacional. Como se não bastasse, canta bem, toca bem, compõe, e ainda com o pedal, e ainda faz os teclados, né? Então, assim, um cara completíssimo. Paul McCartney, um grande compositor, Glenn Hughes, um baixista de primeiríssima linha, um cantor sensacional, assim, pô. Participou até de um disco, acho que, do Black Sabbath, e dois em colaboração com Tony Iommi. Fui assistir o show dele o ano passado, fiquei 2 dias sem voz, porque eu fiquei cantando o show inteiro. Muito legal, né, cara? Pô, você tem que curtir, né? Não é, eu acho que qualquer profissional, você tem que amar o que você faz, seja qual for a atividade, artística ou não. E, cara, eu me divirto demais. Eu me divirto, assim, pra mim é 7 dias por semana eu vivencio experiência musical muito forte ali. Pra mim é uma, eu considero hoje não só uma profissão, um trabalho, um veículo de expressão, mas é uma religião para mim. A religião, ela é tudo que te conecta com algo especial e supremo. E para mim a música me conecta nesse nível com o mundo, com as pessoas, comigo mesmo. É, eu acho que é por aí. A música para mim é o grande lance, é o grande barato ali. É isso. É perceptível com o jeito que você canta as canções. É, não notaram que é de amor quando você tá cantando as músicas, seja ela qual, seja ela qual for. É até mesmo o jeito que você se empolga para falar sobre música, né? Isso já é um... Cara, não dá. Sabe, eu falo brincando, parece coisa de tarado. Porque imagina, por exemplo, na sexta-feira eu passei a manhã inteira ouvindo música, fazendo alguns trabalhos de música. E depois, no final da tarde, eu ainda fui fazer um show, cantei mais 3 horas, e depois eu voltei para casa, e o que o cara faz? Ele fala, ele vai dormir, ele não quer saber de nada. Não, eu fui ouvir um sonzinho para relaxar. Então, assim, é muito legal. Para mim, assim, é um combustível, alimenta meu espírito, assim. Acho legal para caramba. Você pode ver, assim, dificilmente uma pessoa não gosta de música, seja o que for. Sabe, assim, é claro que tem uma relação cultural com a experiência de cada um. Tem cara que vai ouvir funk, tem cara que vai ouvir sertanejo, tem cara que vai ouvir reggae, rock, heavy metal, tudo, né? Pop. Mas a música, ela sempre, ela dá um ritmo pra vida da gente. Eu acho isso aí uma coisa bacana. Não, isso é mesmo, eu não consigo fazer nada sem música. Tudo tem que ter alguma, tem que ter uma trilha sonora junto. Eu também não. E seguida, como você começou a dar aula de música, né? Como é que foi esse processo seu? Eu comecei a dar aula de música porque um cara foi assistir um show meu e perguntou se eu poderia ensinar algumas coisas pra ele. Daí eu falei assim, cara, eu ainda tô estudando música. Daí ele falou assim, mas você me passa algumas coisas aí que eu vi você fazendo que eu achei legais? Eu falei assim, passo. Então, daí eu comecei a dar aula em 84... eram aulas particulares, em seguida começaram a aparecer outros alunos. Paralelo a isso, eu vi a necessidade aí de, claro, de desenvolver uma didática, uma pedagogia para isso, daí comecei a pesquisar, mas foi uma coisa, digamos assim, sem um preparo formal para dar aulas. Mas eu acho que considerava isso uma coisa importante e comecei a me capacitar para isso, estudar para isso, assim, para ter uma pedagogia legal, uma estrutura legal de aulas. Daí eu dei aula durante 11 anos, escrevi um método de contrabaixo, dava aulas também, que eu também tive aulas de canto, daí dava aulas de canto básico, canto popular também, principalmente para a pessoa saber usar o instrumento que ela tem, que é a voz, que é dentro do seu próprio corpo, né? Uma coisa que quando quebra uma corda, entre aspas, né? Porque uma corda vocal, ela não quebra, né? Assim, mas quando uma corda dessa se quebra, você não vai na Teodoro Sampaio comprar um jogo de cordas. Né? É um negócio mais sério. Então você tem que preservar para ter aquele jogo de cordas funcionando bem, afinadinhas, bacana, ali vibrando bem, soando bem durante a vida toda, ou o máximo possível, né? Há cantores que estão cantando aí com 75 anos, ou até mais. Dependendo do estilo e do gênero, até mais. Eu fui ver o show do Glenn Hughes, é uma coisa impressionante. Eu acho que ele tem 68 ou 69 anos. Ele canta notas que eu fiquei impressionado. O próprio Paul McCartney, apesar de já mostrar alguns sinais ali de enfraquecimento dentro da voz dele, pô, é um cara que faz um show de 2 horas e meia com um pique muito legal. Claro que respeita limites da idade. Às vezes alguma música já está um tom ou meio tom abaixo do que ele gravou originalmente, mas isso não há problema algum. Isso aí, a maturidade é você conhecer não só a sua potencialidade, mas você conhecer os seus limites também, respeitá-los e conseguir ter bons resultados, resultados bacanas. É uma forma de respeito assim para o público também, né? Sim, sem dúvida. Uma coisa que eu fiquei curioso quando eu comecei a estudar a pauta para poder trazer alguma informaçãozinha mais para os nossos ouvintes, é que você tem uma formação invejável de música. Assim, olha, o que eu estudo, assim, música, você estuda a vida inteira, né? Acho que toda ciência, toda disciplina, você deve buscar se reciclar, aprender sempre, detém todo o conhecimento, né? Então eu fui formando a minha grade. E apesar disso, eu não sou formado em música. Olha! A minha formação é outra. Pois. Eu sou formado em comunicações, com especialização em rádio e televisão pela FAAP, aqui de São Paulo. É, conheço bem. Formado na vida, né? Porque já... Não, a vida também é um elemento de formação constante, né? Opa! Isso não para nunca. Sem dúvida. Álvaro, traz a próxima, por favor. Seguindo, então, já vamos entrar um pouquinho aí no mundo dos animes, né? Como é que você conheceu, tipo, você assistia alguma coisa quando era pequeno? Como é que foi o mundo dos animes entrando na sua vida? Os animes antigos, ele que passava na televisão e era TV aberta, né? Não tinha outro meio, né? Além disso, o cinema, você tinha o Thomas, o Princesa Safira, eram uns negócios assim. E os tokusatsu, como Ultraman, Ultra Seven, o mais antigo de todos, que esse consegue ser mais velho que eu, que é o National Kid, né? Tokusatsu, assim, são coisas ali do começo dos anos 60, né? Então, assim, foi muito, muito legal. Assim, eu tenho 53 anos, vou fazer 54 agora em setembro. E, pô, minha infância foi nisso. O que me chamou muito a atenção dos animes, primeiro, assim, no desenho animado, na animação, foi a abertura do Johnny Quest original, que era um desenho que era uma big band muito forte. Além disso, eu gosto muito de jazz, de blues, de rock and roll, tem alguns trabalhos orientados para esse lado também, né? do blues e do jazz. E essa trilha do Johnny Quest era muito forte, porque era uma mistura de energia de rock com uma coisa meio tribal e com big band, assim. Aquilo me chamou muita atenção. Lembra muito a abertura do Cowboy Bebop. Sim, né? Sim, é verdade. Realmente. Assim, bem forte ali, né? Com uma big band muito bem tocando um puta arranjo, assim, um negócio muito legal. Eu gosto dessa linha, assim, né? E dos vocais... aí vai de tudo, né? Vai do National Kid, que era National Kid, né? Era aquele negócio assim, era mais inocente ali, né? Não era uma coisa tão... A gente não tinha um heavy metal como a gente tem hoje em dia, né? Assim, bem configurado. Você tinha um ou outro cantor com vocais assim, especiais, assim, mas muita coisa ligada a soul music, como o James Brown, né? Outro approach de rock, e o anime song, ela é muito voltada pro hard rock e pro metal melódico também, né? Sim. Então já é uma outra linha. Eu tive uma proximidade desse tipo de som nos anos 80, quando eu fui convidado para tocar, apenas para tocar, como um baixista numa banda de heavy metal chamada Excalibur. E era um heavy metal, digamos assim, meio épico, e muito centrado em literatura, principalmente dos poetas malditos franceses, Rimbaud, Baudelaire. E depois de um tempo, eu entrei no lugar do baixista, e depois de um tempo o cantor saiu. E ele era o letrista das músicas que tinham toda essa temática. Mas eu sempre fui um cara fã de literatura, tenho alguns livros lançados também meus, assim, né, de poesia, de prosa. E nessa época eu falei assim, bom, gente, então vamos fazer as novas letras, né? Porque o cantor, ele quis manter o material dele, né? As letras dele, né? Talvez para algum outro projeto, tudo. Eu falei, não, tudo bem, vamos fazer novas, as músicas eram nossas, né? E a gente fez músicas novas, e eram músicas baseadas no Senhor dos Anéis, por exemplo. Numa época, isso em 85, sabe? É uma época que nem se cogitava em ter a trilogia do Senhor dos Anéis no cinema. Sim, se tinha, mas talvez algo nos anos 80 que tinha mais próximo disso aí era Iron Maiden. O Iron Maiden era o mais próximo disso, que era justamente você ter alguma referência mais, um pouco ou medieval, ou mais romântica. Romântica no sentido do romantismo, né? Que você tinha o Baudelaire, o Rimbaud, o Lord Byron, né? E, só que, paralelo a isso, como eu já escrevia nessa época, tudo, o que eu pensei, assim, puxa, tem uns caras em português, e a banda cantava em português. Daí o Excalibur, ele tinha, daí a gente começou a colocar poemas de alguns poetas também que tinham, digamos, uma fúria, um peso legal nos poemas, que era o Antero de Quintal, o Fernando Pessoa, com um dos heterônimos dele, que tinha mais a ver com o rock, com o metal, que era o Álvaro de Campos. E um dos heterônimos, o Álvaro de Campos, ele tinha, assim, eram como personalidades várias, né, dentro de um só, né, uma personalidade poética dentro dos eus poéticos do Fernando Pessoa. E o Álvaro de Campos, ele era o quê? O cara que era um engenheiro naval, era um cara urbano, veloz, que tinha influências de outros poetas que eram bem, sabe, que tinham mais gás, tinha mais drive ali no, na poética deles, né? Sim, sim. Como Walter Whitman, né? E William Blake, então tinha urros, gritos, né, aquela coisa toda. Nessa época do Excalibur, a gente fez algumas adaptações, assim, também de, sobre mitologia, como a saga do Cronos, que era o tempo, a criação do mundo, né? Você tem a Gel, a Terra, e o Cronos, que é o tempo, nisso é gerado filhos, mas daí o Cronos devorava todos os filhos, porque havia uma, digamos assim, uma profecia de que um dos filhos ia matar. E nesse tempo a Gel pega e simplesmente ela embala uma pedra. Toda vez que nascia um filho, ela dava o filho para o Cronos comer, né? Devorar o filho. Mas numa delas ela embalou uma pedra e o Cronos devorou a pedra. E ela escondeu o filho, e esse filho era quem? Era Zeus. Sem dúvida. Mitologia grega. Um dia conseguindo essa situação. É mitologia grega. Então, tinha a mitologia grega. O próprio lance da Excalibur, né, que é a coisa da saga medieval, a gente já fazia uma crítica, né? Porque a Excalibur, ela surge como uma espada sagrada, e o símbolo das cruzadas era justamente a cruz de Cristo, né? Uhum. E eu tenho uma formação católica, tudo cristã, mas hoje eu não sou um praticante, assim, de uma. A minha religião hoje é a música. Eu digo isso mesmo, assim, tranquilamente, mas sem demérito a nenhuma religião, tem maior respeito a todos aí. Mas na época a gente já fazia uma crítica de Excalibur, espada sagrada para morte destinada, estupra em nome da cruz e ao massacre conduz. Porque no fim nenhuma guerra é desejável, né? Uma guerra não tem nada a ver com Deus ou com o espírito, até cristão, né? Com o ódio não tem nada a ver com a ideia de espiritualidade, né? Então isso aí a gente já, nessa época a gente já fazia umas críticas, assim. Se vocês quiserem conhecer, eu não tenho o link aqui assim de cabeça, mas é só procurar no YouTube programa Talking Rock, e tem um programa, era um programa que da TV Gazeta na época, que mostrava o dia a dia de uma banda ensaiando, se preparando. Foi um especial de uma hora. E nesse nós tivemos um dia especial, mas tem uma coletânea desse nosso dia junto com o Viper. E nós éramos, assim, bandas irmãs, assim, junto com o Viper. Eu vi o André Matos, cara, crescer musicalmente. Vinha ele e o Ives Passarelli, né, e o Pete, que continuou com o Viper, e o Ives, que hoje está no Capital Inicial. Eles iam assistir ensaio do Excalibur na Caiobi. Nós éramos mais velhos, digamos, 4 anos, sabe? 4, 5 anos mais velhos que ele. Olha, né? Eles tinham 13, 14 anos, e a gente, nós já éramos senhores de 19 anos, né? Então era aquela coisa. Pô, os caras iam lá no ensaio. Então quando tinha show, putz, era muito engraçado. O pessoal do Viper, eles corriam para um lado e para o outro. Às vezes eles se embaralhavam no fio, e a gente, ou eles abriam para a gente, ou a gente abria para eles. Daí a gente ficava ajudando uns aos outros ali, falava assim, chegava, entrava assim no meio do show e passava um fio por baixo da perna, falava, cara, você vai tropeçar, obrigado, assim, coisas assim, né, é muito legal. E naquela época, pô, eu lembro, pô, fiquei muito triste aí com o falecimento do André, ainda mais por 47 anos, moleque de tudo, né, eu lembro eles, pô, ficavam sentados no chão assistindo a gente, para ver algumas coisas de dinâmica, como se tocava. Na época ele estava pensando em começar uma faculdade de música. Eu falei assim, cara, faz isso, porque vai te dar uma base muito legal. Lá fora, eu falava, pô, cara, fora do Brasil, você vê um baterista, ele não toca só bateria, ele toca bateria e piano. porque lá a bateria é um instrumento de percussão e o piano também é de percussão. Você percute, você bate numa tecla e tem um martelinho lá dentro que bate numa corda. Aquilo sim, também é percussão sim. E é melodia, né? Então, pô, daí a gente tocava essas ideias e era um menino culto, assim, um cara que gostava realmente de se informar. É uma pena, né, assim, cara, mas bacana, assim, que ele deixou uma semente legal, com muita qualidade, muito empenhado, né? E dali surgiu também, né, vários outros ali, pô, o Rafael Bittencourt, o Aquiles, Batera, né, aquela turma toda que entre Viper, Angra, Xamã, essas várias formações aí, colocaram um rock e metal brasileiro aí num patamar muito bacana internacional, né? O Kiko Loureiro, né? Pô, músicos excelentes, né? Nossa, então, eu só ouço esses nomes assim, putz! São caras de muita qualidade ali, tem que tirar o chapéu, tem que ter, assim, reverência, respeito e carinho, né, pela trajetória de todas essas pessoas, né? Olha, eu acabei de achar o programa aqui, a gente vai colocar no link depois. Colocando o link depois. E, pô, olha, essa aí tem, inclusive, assim, minha mãe faleceu já há alguns anos, já há mais de 3 anos, e tem até ela dando um depoimento. E é um barato, porque eu vou até dar um spoiler aí desse link, mas fala assim, uma hora, eu tô dando a entrevista sentado com o pessoal no chão aqui do estúdio, onde é o estúdio hoje, mas na época não tinha uma estrutura acústica para estúdio, era um lugar que a gente ensaiava, né, um andar da casa. Daí eu tô com a minha cachorra, que era um boxer com dog alemão do meu tamanho, enorme, cara, chamada Slayer, era um barato. E ela fica mordendo o microfone, cabo de microfone. É assim, é um clima bem legal. Eu tô vendo isso agora aqui. Show. A gente ensaiando em casa, depois dá uma entrevista perguntando pra minha mãe ali se o barulho não incomodava. Ela fala, não, pô, a gente procura deixar. Eu até saio de casa pra eles ficarem à vontade aí, não ficar reprimido, não se sentirem mal. Porque, pô, tinha que tocar pesado, tinha que tocar com um certo volume, com uma certa intensidade, porque era um som que precisava, né? É, até para você ter uma boa timbragem dos amplificadores, às vezes você tinha que abrir num certo volume, um amplificador valvulado, as coisas eram assim, né? Vintage mesmo, né? Era vintage, mas da época, né? Sem vintage dúvida, da época, assim. E daí pergunta assim, pô, mas esse barulho não incomoda quando a senhora tá aqui? Daí ela fala assim, não, não, o pior barulho é o silêncio. Pô, daí tem umas sacações muito legais, assim, né? Foi um momento muito bacana. O Excalibur foi bom. Ele foi esse lado aí que representou para mim uma entrada nesse cenário do metal. E acabou sendo muito importante para na hora que surgiu a oportunidade de trabalhar para fazer, escrever versões e cantar, né? Isso aí já foi um outro momento, foi quando surgiu a Alamo, né? Aí já é um outro capítulo. Ah, que nada, aí a gente já entra com a próxima pergunta. É que é justamente esse o ponto que a gente vai entrar agora, a importância da Alamo na tua vida. Pô, cara, a Alamo, assim, primeiro ela foi uma casa importantíssima para dezenas de profissionais. É, só para você ter uma ideia, assim, por exemplo, o Wendel Bezerra, sabe, que é o grande dublador, aí, um dos maiores dubladores brasileiros, um cara que eu também conheci lá no período da Alamo, né? E que a gente quer ele aqui um dia! É só falar com o cara, pô, todo mundo é hiper acessível, cara, tem maior interesse e tem maior carinho de compartilhar as experiências com o público. É, o Cristiano Turreão disse a mesma coisa quando a gente conversou com ele. Claro, não existe, cara. É assim, é aquela coisa, é procurar alguém. O que pior pode acontecer? A pessoa, às vezes, não está disponível ou está afastada do meio, o que não é o caso desses profissionais, assim, como o Ender e vários outros, né? Todos eles aí, pô, são super acessíveis. Ou tem o Wellington também, vários outros, cara. Olha, são tantos dubladores e profissionais, os profissionais de áudio também. A Alamo foi importantíssima. A Alamo, ela surgiu do seguinte, a minha ex-mulher era casada, eu tenho um filho, né, com ela, tudo, com a Denise, e ela era tradutora da Alamo para legendas e dublagens. Olha. E um determinado momento, um dos donos, não sei se foi o Alan ou o seu Michael era o fundador da Alamo, e o filho dele, o Alan, que também administrava, o Tadeu, que também cuidava, chegaram e perguntaram, falaram, olha, o seu marido é músico? Eu falei, sim, sim. Ele falou assim, olha, o nosso diretor musical, ele vai sair, ele não tá mais conosco aqui. Chama ele para fazer uma visita aqui com a gente. Aí eu fui lá, conversei com ele, eles me mostraram umas músicas, não eram de anime, era do Fantástico Mundo de Bob, e se eu poderia fazer um orçamento para eles, uma decupagem, ver o que seria necessário para fazer uma versão e gravar as vozes. Daí nisso, eu, a um quarteirão da Alamo, eu estava produzindo um disco de um músico, ou Márcio de Camilo, um cara que mora no Mato Grosso do Sul, ou Dinho Nascimento, que foi um cara que ganhou o prêmio Sharp de música. Eu estava produzindo e tocando como contrabaixista, um quarteirão. E nessa mesma época, foi o Márcio de Camilo, na verdade. Nessa época, eu também contava com duas cantoras muito legais, a Cláudia Jungblut e a Vera Veríssimo, a Vera Campos. Não me é estranho esse nome. A Vera Campos, ela foi uma que gravou um dos encerramentos do Dragon Ball que eu escrevi a versão. Olha aí, eu falei que não me era estranho o nome. E a Vera, uma cantora excepcional, assim, de jingles, trilhas. Para você ter assim, ideia do grau de excelência dela, ela foi backing do João Gilberto numa turnê pela Europa. Assim, uma cantora excepcional. E uma grande amiga, uma pessoa de caráter, de coração excelente. E eu tive a sorte de convidar a Cláudia na época também. E a Cláudia hoje trabalha como engenheira de som no Rio Grande do Sul, voltou para lá, que é a terra dela. Ela é de Santa Cruz do Sul, se não me engano. A Vera também tem um irmão, o Paulo Campos. O Paulinho Campos é também um cantor excepcional na linha do pop, da soul music. É um cara que domina muito bem aquela linha do Steve Wonder, do Al Jarreau. E já vi ele fazendo trabalhos sensacionais, inclusive cantando Kansas e outras coisas assim. E muitas vozes de jingle que estão por aí foram dele também, né? Uma pessoa do clube da voz aí, um cara de grande qualidade. E com essa equipe, na verdade, só apenas essas três pessoas mais eu, nós formamos um quarteto que resolvia todas as situações musicais necessárias para fazer uma produção. Bom, então daí no Mundo de Bob, nós fizemos uma gravação no próprio estúdio da Alamo, e foi aprovado, né? A gravação foi aprovada, e a partir disso surgiu uma parceria que durou quase 11 anos de colaboração. Foram mais de 600 músicas em versões, gravações para cinema, para home video. E foi muito legal. Nisso entra o Dragon Ball Z, o Fantástico Mundo de Bob, Rei Arnold, Bob Esponja, o Doug da Disney, Doug Funny, e vários outros desenhos. O Pinóquio, da Paramount, nossa, Todos os Cães Merecem o Céu também, que era da Universal Pictures, e vários outros aí, vários outros desenhos. Foi muito legal. E filmes também de animação. O Kirikou e a Feiticeira, que foi. Aí já eram versões que eu fiz do francês também, pro português. E foi muito legal também. Foi divertidíssimo, assim, um trabalho muito legal. Imagino. Meu, é muito bom. E aí, seguindo o contexto, né? Como você falou da Alamo, falou de Dragon Ball. Como foi pra você quando surgiu a abertura a redublagem da abertura de Dragon Ball clássico e também a segunda abertura, né, que é da fase do Buu, de Dragon Ball Z, que pelo menos pra gente que é do mundo dos animes, é o que a gente mais conhece pelo seu trabalho. Sim, então a vez que eu fui fazer a Fantástica Aventura, ela na verdade ela já havia uma versão anterior, que o instrumental era bem diferente, letras bem diferentes, mas que não tinha sido feito pela Alamo, tinha sido feito pela Gota Mágica, e que foi, se não me engano, exibido no SBT. Sim. É a versão do Rubinho Ribeiro, também um grande amigo, uma fera também, um cantor que participou dos festivais da Globo, tem um trabalho de MPB de altíssima qualidade, altíssimo gabarito, não apenas é cantor, mas também arranjador e produtor. Veio aqui no meu estúdio uma vez, tivemos aí uma tarde aí divertidíssima, regravando a Fantástica Aventura com a voz dele aqui para um dos canais de, para um dos canais do YouTube, aí foi muito legal também. Mas era uma versão totalmente diferente, né? Inclusive o instrumental foi feito aqui no Brasil, não, se não me engano, pelo Mário Lúcio de Freitas, eu não tenho certeza, eu não sei exatamente a ficha técnica da Gota Mágica dessa gravação. Mas então, daí foi muito legal, a Fantástica Aventura. Primeiro, para mim, surgiu, na verdade, a saga do Majin Buu. Então foi o We Got a Power e o We're Angels, né? Então foram por encerramento primeiro. Daí, um ou dois anos mais tarde, é que surgiu a regravação da Fantástica Aventura. Daí em ambas eu também colaborei com a versão. E passados muitos anos, as músicas de abertura, como você sabe, elas têm um minuto e quarenta, esse tanto, sim, né? Sim. Só que os fãs começaram a pedir. Depois de um tempo, vieram fazer uma entrevista, assim, eu fiz todos esses trabalhos, mas em 2005, 2006, eu parei de trabalhar com o anime. E anos depois a Alamo fechou também, né, encerrou as atividades, e mudou, assim, o panorama aí de todo dos animes. E eu meio que deixei isso, assim, de lado ali, ficou... Claro, parte da história, né, da vida da gente, carreira musical, mas e daí começou a surgir entrevistas, a falar assim, olha, pô, descobriram que eu tinha feito essas músicas, né, porque ninguém sabia, né, daí começaram a perguntar. Antigamente era muito difícil de a gente saber o nome dos cantores mesmo, hoje em dia tá muito acessível por causa da internet, né, mas a gente não descobria. Ainda mais que não havia assim, um certo cuidado, como hoje existe nas TVs fechadas, de após os desenhos e gravações, você ter o crédito dos dubladores, uhum, e dos cantores ou dos autores de versão, né? Então isso não tinha. Chegaram em um momento na Rede Globo, não no Cartoon Network, mas na Rede Globo, chegaram em alguns momentos, por uma questão de grade, de horário... e de tempo, e de faturamento, e de várias outras questões, a cortar trechos da música de abertura e de encerramento, e deixando só um comecinho, só um finalzinho, para otimizar o tempo na grade de programação deles. Sim. E muitos fãs reclamaram disso, e passaram a migrar, né, da TV aberta para a TV fechada, passando a assistir no Cartoon Network, que tinha o encerramento, o abertura e encerramento integrais, né? Daí, passando isso, desse período de estar fazendo as músicas e dessas entrevistas, eu retomei em 2013, retomei a fazer shows. Eu tinha feito um show na época que eu tinha gravado, se não me engano, foi a primeira edição do Anime Friends. Eu fiz um show com vários outros cantores, Larissa Tassi, o Shay Leal, que gravou Soldier Dream, né, da saga do Cavaleiros, né? Mas aí em 2013 eu retomei a fazer shows. E por causa dessas entrevistas, o pessoal querendo saber, falar, olha, tá tendo uma cena de animes, de eventos. Daí eu falei assim, puxa, mas eu não tenho uma banda. Daí o pessoal falou, olha, tem uma banda no Rio que toca todas as músicas que você fez e mais algumas outras. Eu falei, ah, legal. Aí marcaram um show em Niterói pra eu fazer, daí eu fui de lá, não parou mais. Eu comecei a fazer show no Brasil inteiro, assim, de uma hora pra outra, mas de tudo, assim, shows com bandas, shows com playback, show palestra, né, que você bate um papo com os fãs, como a gente tá conversando aqui agora, uhum, mas dando palhinhas musicais também, dos instrumentais. Então foi muito legal, não parou mais. E nisso, também com a questão do YouTube, né, das redes sociais, começaram a pedir, falaram, puxa, mas você não teria como fazer uma versão maior, a versão full? Eu falei assim, ah, legal. Daí eu consegui as bases e teve casos até que a gente regravou as bases todas instrumentais com bandas, né? E fizemos, escrevendo aí, não como um trabalho contratado, mas para os fãs, as segundas partes das músicas, para ter uma versão full, de todo o trabalho, né? De toda a música de começo ao fim. Daí passava a ser música de 3 minutos, 4 minutos, né? Sim. E não parou mais. E até hoje a gente segue fazendo isso, assim, versões novas, assim, já com essa segunda parte. Isso rolou no We Got a Power, no We Are Angels, na Fantástica Aventura e de outras músicas também. Caiu uma versão, inclusive nem foi lançada aqui em TV, aberta ou não, que é do Kamen Rider Cougar. E eu acabei gravando essa música, eu achei muito legal, lembrava uma coisa meio Dio, assim, e eu tive a oportunidade de conhecer o Dio, então, putz, já era fã do cara desde a época do Rainbow, aí passou por mais não sei o que, daí, putz, eu ainda fui assistir um show do Black Sabbath, fui depois curtir num bar com os amigos, aparece um produtor lá com o Dio do lado, ô, Nelo, vem cá, Nelo, quer conhecer? Nossa senhora! Se dá frente do Dio, assim, com perdão da palavra aí, vale, né? O palavrão, às vezes, ele é só uma palavra grande, não é uma palavra má, né? Eu falei assim, cara, o Dio, né? Você, puto, eu fui lá e conversar com ele, falei assim, pô, e o cara super educado, tranquilo, com a vozinha baixa, assim, sabe? Parecia ser um duendezinho, assim, parecia um duendezinho. E gentil pra caramba, né? Aquele trovão de voz ali. Daí chegar lá, pô, eu que não bebia, não sou amante de beber assim, fui tomando uísque com o cara lá, trocando ideia, e pô, o cara super bacana, gentil, depois de um show. E eu falei assim, pô, olha, eu vou te apresentar o Dio. Eu falei assim, olha, eu já conheci, eu acabei de assistir, eu tô vindo do show, tô aqui com os amigos pra comemorar o grande show que vocês fizeram, né? Aí o cara falou, oh, obrigado, pô, que legal, você gostou? Eu falei, ah, não tinha como não gostar, sou fã do seu trabalho desde a época do Rainbow, né? Aí, pô, ficamos lá conversando, foi muito legal. É, coisas, momentos legais, assim, de você ver que, às vezes, um cara que você é fã e tudo, ele simplesmente, ele é um ser humano que gosta do que tá fazendo, se diverte, né? Sim. Então, isso aí, pô, eu trago pra vida, assim, o exemplo desses caras, né? Eu acho, assim, uma coisa bacana, eu fiz teatro quando era moleque, e uma das coisas que o diretor falava é que você tem que se conectar com o público. Parece que existe assim uma tela invisível entre o palco e a plateia. Você tem que uma parede invisível. Você tem as paredes laterais, a parede de fundo do palco e essa parede invisível que parece que é um campo de força que te separa do público. A primeira coisa que o artista tem que fazer depois de dominar a sua arte, o seu trabalho, é quebrar essa parede. Conseguir ter empatia e conexão com o público, porque senão você, no campo de força, ele te protege do público, mas ele também te isola e ele também impede que você expresse o teu sentimento, a tua ideia. Então você quebra essa parede. No caso aí, o meu diretor de teatro falava, o Vecchi, que era um professor, inclusive, de literatura da minha mãe, e eu fui estudar, fui fazer teatro num grupo junto com na época que minha mãe fazia faculdade e minha irmã, uma coisa lá. E nisso, eu sempre penso nisso, cara, quebrar essa parede, ou seja, você está conectado. Você e público são uma coisa só. Não existe, não existe um sem o outro, né? Para que vale a música se não tiver uma audiência, né? Não tiver alguém ouvindo aquilo, sentindo aquilo lá, vibrando com aquilo, né? Então você não é nada. Na verdade, a gente tem que dar o tamanho exato do que a gente é. A gente é grande e a gente é ínfimo, tudo ao mesmo tempo. Você é importante e você é igualmente importante a todos. Se você é artista, se você é ouvinte, cada um tem um papel importantíssimo. Você tem lá os craques em campo, mas se você não tiver uma arquibancada vibrando, você não tem espetáculo. Então não existe, a mágica não acontece, né? Então, pô, quando eu vi esses caras como o Dio, o Eric Clapton, eu também tive a oportunidade de conhecer, cara, você tem toda uma imagem fantasiada na sua cabeça. Parece que é um ser que não respira, não vai ao banheiro, não tem as suas necessidades básicas, parece que é um ser de outro planeta. Não! Cara, é um cara como você. que tá ali é um cara simples, é um cara que já teve depressões, já teve tristezas, já teve grandes prazeres e alegrias. Então é isso, cara. Então, estamos, é o famoso tamo junto mesmo, de fato. Sem dúvida. De fato, ali, né? É muito legal. O Dio foi, fiquei muito feliz. Na mesma semana, eu conheci na rua um cara que negou ser quem ele era. Sabe quem era? No mesmo semana do show do Black Sabbath, que era o Dio tocando com o Black Sabbath aqui, né? Ou no Olímpia, na Lapa aqui. Era um bar que hoje acho que virou uma igreja lá, o local onde era o Olímpia. Vi grandes shows lá. É, um cara no Center 3, ali na Paulista, vendo coisas num camelô. Eu olhei pro cara e fui falando em inglês com ele. Falei, oi, você é o Terry Gizzard Butler? Daí, nossa senhora. Daí ele me responde. Daí ele responde assim, fala assim, no. Até o no dele tinha um sotaque britânico, assim, né? Eu falei assim, não, não. Daí eu falei assim, olha, cara, é pelo seguinte, é porque eu sou baixista, eu sou muito fã do Black Sabbath, inclusive, daí eu peguei a minha carteira assim no bolso de trás, e pensou que eu fosse sacar uma arma, alguma coisa, se assustou. Eu falei assim, não, não se assuste, eu vou só mostrar o meu ingresso. Eu abri a carteira na frente dele, puxei o ingresso do Black Sabbath. Assim, falei assim, olha. E o cara tava todo de preto, assim, a idade e tudo. E com um gringo que a cor do cara era uma cor de que nunca tinha visto a luz do sol brasileiro, né? Então era, sabe, aquele cara assim, transparente, assim, né? Branco bicho de goiaba. Branco bicho de goiaba, assim, barriga de lagartixa, assim, né? E você vê até as veias, assim, né? Então, mas então, foi muito engraçado. Eu falei assim, olha, tudo bem. Se você não é o Terry Gizzard Butler, então eu tenho certeza que você é um grande fã dele. E nós vamos nos encontrar lá no Olímpia amanhã à noite, lá, porque eu acho que foi um dia antes, assim, né? Vamos nos encontrar lá à noite. Quando eu chego lá, era ele mesmo. E o cara era meio que um manager, um stage manager, um cara que ficava lá no, na lateral assim do palco. Eu vi porque eu tava sendo um gargarejo assistindo o show, né? Ah, sim. Então, por da semana eu conheci o Dio e o Gizzard Butler, o cara que eu sempre amei tirar o som de contrabaixo. A gente tinha uma experiência musical nos anos 80 muito diferente em termos de recursos. Hoje é muito fácil eu pegar um track do Black Sabbath sem o baixo para tocar com o baixo em casa. Não, na época a gente fazia o mesmo método que nos anos 40 ou 50, muitos caras do jazz faziam e do rock pelo mundo, que era sentar do lado de um toca-discos, de um vinil, e ficar tocando junto, ligar um amplificador e ficar tocando junto até gastar aquele disco, até aprender a tocar. Sim. Igual, sim. Né? Hoje não, hoje você pega um play-along, você pega uma videoaula, você pega um fã com um tutorial mostrando nota por nota como é que se toca aquilo. Então, é muito mais fácil em termos de recurso. Se você souber navegar, tiver uma metodologia, até para ser autodidata você tem que ter uma metodologia. Senão você morre afogado no meio de tanta informação, né? Pois é. Assim, mas assim, muito legal, assim, divertidíssima aventura do aprendizado. Aprender é legal pra caramba, né, cara? No dia que você perder a alegria de aprender, putz, cara, desiste. Vai pro outro plano, ou tente outra vez, né? Sei lá. Já dizia muito. Encarne, evapora. Não é? É o famoso tente outra vez. É do Raul, né? Do Raul, isso. Né? Toca Raul. Olha, o Raul morou. Onde é que vocês moram? Você mora próximo do Taboão da Serra, não é isso? Eu sou do Taboão da Serra. Aliás, eu moro no Taboão da Serra. Eu sou de São Paulo. Ali, eu nasci ali na região da Vila Madalena. Ah, tá. Então nós estamos quase no meio do caminho. Eu moro aqui na Zona Oeste, próximo do quilômetro 13,5 da Raposa. Na verdade, já está uns 4, 5 quilômetros. Bom, pertinho. Uns quase vizinhos, né? Eu tô longe só, eu tô no Paraná. Tá no Paraná? Vamos lá, você tá no Paraná em que cidade? Jacarezinho. Jacarezinho, olha, eu já toquei aí em Jacarezinho. Oi? Toquei em Jacarezinho, sério, sério, mas não fazendo show de anime. Tocando com banda de rock aí. Uhum. Que legal. Jacarezinho, ela faz front, fronteira com, não sei, é Ourinhos, não é isso? Ourinhos, isso mesmo. Ourinhos, isso. A primeira cidade de São Paulo, do estado de São Paulo. É, fui tocar em Jacarezinho e fiquei num hotel em Ourinhos. Foi isso. Eu lembro disso, foi por causa disso aí. Foi muito tempo. Olha, que legal. Então, cara, mas é isso, né, cara? A vida é isso. É fazer um som por aí, ter uma mensagem legal, se divertir com o que faz. Ah, pra possível. Você, pra você ver o nível que eu tenho de relacionamento com música. Eu também toco um pouco. Eu toco guitarra. Mas é aquela, coisa, mas é aquela coisa mais pra hobby, sabe? Não é algo profissional. Hã? É só. Vamos fazer um som um dia desses aí. Opa. No... É até guitarra aí. Pronto. Eu sou baixista também, só que há muito tempo que eu não toco nada. Tô... Olha, vocês vão ter que mandar vídeo pra mim aí. eu vou dar uma dica, eu falo, isso aqui tá errado. É. Toca essa porra no metrônomo. Toca no metrônomo. Precisamos, vamos precisar de umas aulas aí. Eu parei de dar aula faz muito tempo, cara. Eu parei de dar aula, na verdade, em 93. Entendeu? Foi a época que eu comecei a acompanhar artistas. Né? Em 93 e 94, eu comecei a acompanhar alguns artistas. Daí, na época, eu estava escrevendo, dando aula em conservatórios, eram duas escolas. E daí começou a ficar muito pesado, sabe, assim, dar aula, eu dava aula segunda e terça, de manhã à tarde à noite, e de quarta-feira ensaiava, e de quinta a domingo era viajando, e até voltar a São Paulo não parava, né, fiquei muitos anos assim, mas acompanhando de tudo, cantores mais populares, uma linha mais brega, tipo assim, Banana Split, era um pessoal ligado à Promoarte, do Gugu Liberato, e tinha uma produtora musical paralela aos trabalhos que ele fazia como apresentador, ele com outros sócios, né, no caso. E a gente acompanhava vários artistas, né, que era o Marcelo Augusto, que depois fez parte da turma do Didi, os Trapalhões meio que se separaram, né, e daí ele também era cantor, então tinha alguns discos, depois foi apresentador na TV Manchete, tudo, saímos até a trajetória bem variada aí, né? Assim, mas a área, hoje eu me dedico mais a realmente a fazer os trabalhos que eu me identifico mais artisticamente, né? Uhum. Mas em outros momentos foi muito importante como uma formação, você aprender a tocar de tudo, em todos os gêneros musicais, né? De música popular ali, músicas mais acessíveis, e isso também quebra alguns paradigmas, alguns preconceitos até de estilo, sabe? Você começa a identificar que existe boa música em vários estilos, né? Depende muito da intenção, da produção, da letra, da mensagem, né? Da orientação do trabalho. Então, isso aí varia muito. Eu comecei a ver músicos excepcionais que eu conheci, o Vandinho Carvalho, o baterista que tocava com a Ivete Sangalo. Pô, são músicos excepcionais, cara. Tem músicos aí da melhor qualidade. Você vendo mesmo no sertanejo o mais atual, assim, que é um gênero que particularmente não me agrada ouvir como público, sabe? Como ouvinte. Mas eu reconheço que tem instrumentistas excepcionais, fabulosos. Tem dupla sertaneja aí que eu não lembro qual que é a dupla sertaneja. Mas tem um de dupla sertaneja aí que o cara é roqueiro e que é guitarrista. Ah, o Rick Renner, acho, se não que foi me engano. Justamente essa é a dupla que eu tava em mente. É, o Rick Renner e o Christian Ralph também, eles tocavam de Purple e outras coisas, eles já são mais veteranos que esses, né? Uhum. Pô, eles têm uma formação pra esse lado, assim, gostam muito de rock, o country rock também, e até o hard rock. Tinha cantores, aí um que era falecido, já numa linha mais da MPB, que era o Gessé. Ah, ele era um cara que, ele tocava em bandas de baile fazendo de Purple, coisas assim, era incrível o vocal do cara. Então, assim, a formação dos caras é incrível. Você vê um cara como o Milton Nascimento, você não imagina que um dia, ele tem até uma música dele, foi nos Bailes da Vida, né? E que ele tocava Beatles, a turma do Clube da Esquina, né? Da MPB, lá dos Mineiros, todos eram muito influenciados pelo rock também, pela música brasileira e pelo rock. Então é bacana essa você ter assim trânsito entre vários gêneros musicais, né? Sem dúvida. Claro que tem coisa que você não tem exatamente um preconceito, você tem um conceito não favorável, né? Sim. Eu não tenho assim receio nenhum em dar nome aos bois, eu não tenho medo de ou não adoto aquela postura, digamos, política medrosa, né? Assim, eu tenho minhas opiniões, as coloco, respeito quem discorda também, mas, por exemplo, eu acho que se você trabalha com uma música que ela entra pelas casas sem pedir licença, ou seja, é um rádio que abre, liga, é uma TV que é ligada e uma família inteira ouve, então seria legal você evitar certos conteúdos. Aí eu digo assim, você falar de sacanagem, falar de sexo, falar de putaria, vai, usando o termo mais adequado ali, muitas vezes você está submetendo alguém que não está preparado para receber aquele tipo de mensagem. Quando você fala para uma criança de 4 ou 5 anos de idade sobre sexo ou sobre ideia do que você vai fazer no ato sexual numa música, ou você fazer apologia ao crime, ou fazer apologia ao uso de droga, alguma coisa, que só quando a pessoa for adulta e esclarecida, ela vai ter, digamos, condições para usar a liberdade de usar ou não, fazer ou não, cometer ou não, aí é uma coisa muito delicada. E isso vai não é assim moralista, cara. É só que eu acho assim que, por exemplo, esses funks, eu sou de uma época, cara, que funk, pra mim, era o funk do James Brown, que fazia referência, sim, a sexo, a sensualidade, na dança. O rock and roll mesmo, ele faz referência a isso. Ele era uma música, no início, meio banida da sociedade. Mas existem maneiras e maneiras de se fazer isso. Hoje em dia, eu acho que se fala de uma forma tão grosseira e tão explícita sobre sexo, sobre droga. É muito vulgar, né? O povo não tem mais papas na língua para falar nada, né? Acabou ficando, vulgarizou muito. Eu compararia assim, existe a diferença entre um quadro que você vê um nu artístico, isso, de hoje, a coisa tá tão explícita que não chega nem a ser um nu artístico, não é um nu apenas, não é um nude. Ela é quase uma endoscopia, sabe? Ela tá mostrando as entranhas de tudo de um jeito assim muito grosseiro. O negócio chegou tão ao extremo, né, que não tem mais nem, sabe, dá vergonha de ver aquilo. quando eu ouço algumas coisas assim, isso me desagrada. Também como me desagrada você obrigar independentemente de conteúdo. Pode até ser um conteúdo legal, como um conteúdo, sei lá, de ordem religiosa, mas quando eu vejo uma igreja em altíssimo volume fazendo uma pregação, ela também está agredindo. Sim, o cara que quer simplesmente um momento de silêncio. Ele quer ouvir a novela, ou ele quer ouvir o rádio, ou ele quer ouvir um som, ele não quer ouvir nada, sabe? Ele quer ler um pouquinho, ele quer dormir. Mas tem um cara berrando a todos os pulmões que Deus é a salvação e sem ele você tá lascado, também é uma agressão. Sim, então, assim, eu acho assim que o bom senso, ele cabe bem em todas as horas. Quando você vê essa mesma loucura que a gente vê hoje em dia na política, as pessoas mostrando o seu pior lado, o seu lado mais agressivo, o seu lado mais ressentido, isso não colabora para iluminar as pessoas com um conhecimento bacana, esclarecido. Se fala isso, eu digo isso, seja direita, esquerda ou centro, os caras falam, você é de direita, você é de esquerda? Eu falo assim, não, cara, modéstia à parte, eu sou do lado, eu sou do alto, eu fico observando do lado. Eu falei, mas não estou em cima do muro, eu só estou observando a intolerância, a falta de diálogo. Deus nos deu para os que acreditam em Deus, Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Para quê? Para ouvir em dobro. Ouve bastante, acumula conhecimento, processa esse conhecimento e pratica com sabedoria. Eu vejo que não existe muito isso. Se usa mal as ferramentas. Por exemplo, um podcast é uma ferramenta legal para você dividir experiência, informação. Pode não. Com certeza, essa é a nossa intenção. Isso eu acho legal. Por exemplo, eu acho o universo meio hater, eu acho bobinho. Eu acho bobo, porque ele provoca uma gargalhada, mas ele não provoca um sorriso inteligente, tipo aquele, puta, que esperto isso, olha que legal. É o você dá, você, sabe, você, com perdão a palavra, você se mija de rir. Pronto. Mas acabou a emoção ali. Você não mexeu com uma energia mais elaborada. Então, às vezes, tem um humor que te faz lembrar daquele negócio daqui a meia hora e fala, puta, que sacada legal aquilo ali, que legal aquilo. E eu acho que isso deve ser mais alimentado e promovido entre as pessoas. Você tem uma ideia? Desde 2008, eu estou transformando a minha casa num centro cultural. É um Instituto Cultural Anísio Melo. Desde 2008. Eu venho de uma família que sempre trabalhou com isso, cara. Assim, ninguém tinha o objetivo de ganhar o seu primeiro milhão de dólares na data tal. O nosso objetivo era aprender bastante e conseguir praticar bastante o que se aprendeu e multiplicar esse conhecimento com outras pessoas. Meu pai foi professor, minha mãe também, minha irmã, eu dei aula também. E hoje em dia o professor apanha na cara do aluno, né? Já houve tempo em que um professor ele tinha um status bacana, não de o status do poder da grana, mas o status da consideração. De ser uma pessoa que vai estar formando um futuro presidente, ou um futuro músico, né, um futuro escritor, pintor, artista, ou engenheiro, ou médico. Então, eu sempre acreditei muito nisso, na importância da educação. A educação é que aumenta um índice de desenvolvimento humano de um país. Esse famoso IDH, ele não é quanto você tem no bolso, é quanto você tem na cabeça. E o que você faz com esse seu capital intelectual para melhorar o seu entorno, o seu bairro, sua cidade, o seu país, e por consequência, que impacto essa mudança tem no mundo, né? Então nós temos que fazer isso. Eu há 11 anos eu estou fazendo isso aqui devagarinho. Na minha casa eu tenho um acervo de arte, de áudio também, tenho um estúdio de gravação. Fazendo uma arquibancada no quintal da minha casa, do lado de fora, para fazer pequenos eventos, assim, até 80, 100 pessoas no máximo, dá para acomodar. E para trazer contadores de história, fazer um pequeno show de anime também para o público e falar um pouco sobre nós, falar sobre inversões, bater um papo, sabe? Essa coisa mais informal. Mas também trazer o universo dos quadrinhos, dos contadores de história, fazer um sarau literário, um sarau musical, o cara trazer seu instrumento, microfone aberto ali, vem contar piada, vem bater um papo, vem contar um pouco da história da sua vida, sabe? Coisas assim. Então a gente está nesse período. Tem uma biblioteca também, são mais de 6 mil volumes, e voltada à literatura brasileira, portuguesa, folclore, pianismo. É uma saga de mais de 100 anos, cara. Pra você ter uma ideia, esse ano tá fazendo 100 anos que foi fundada uma escola de pintura da minha avó em Manaus. Ela foi no começo do século XX, ela teve a sorte aí de poder passar alguns meses na Europa com umas primas, e ela já desenhava, gostava muito de criar, e ela foi aprendeu. E ficou alguns meses, inclusive um tempo em Paris. E ela teve acesso a conhecer pessoalmente o Braque, Picasso, grandes pintores da época. Ela voltou e teve acesso aos ateliês e tudo. Ela voltou encantada e falou, puxa, eu preciso estudar isso aqui com mais seriedade. Lá o nível é outro. Daí ela teve condições de sair de Manaus e ir para o Rio de Janeiro, fazia a Escola Nacional de Belas Artes, se formou lá e retornou a Manaus e deu aula de 1919 até 1976, quando ela faleceu. Ela criou uma escola de pintura e formou também uma geração de vários pintores e desenhistas, né? E entre eles, entre esses alunos, o meu pai. Quando ela faleceu, depois de uns 10 anos, a escola ficou fechada. Meu pai saiu de São Paulo, foi para Manaus e também deu aulas lá até falecer em 2010. Então, assim, a gente segue aí numa sina, levando um pouquinho de arte, de informação. É o que se diz, né? Filho de peixe, né? Infelizmente, assim, no lado do desenho, eu sou terrível, assim, eu não desenvolvi. Eu pintei uns 3, 4 quadros na minha vida e só. Assim, mas eu acho que eu não tinha muito talento para isso. Assim, na verdade, eu quis, assim, concentrar as minhas fichas mesmo na música e na literatura, porque eu escrevo, né, lá de poemas, de textos também. Também fiz, assim, como organizador, eu reescrevi livros. Na área de filosofia, que é uma área que eu gosto muito de ler e estudar, apesar da minha formação ser comunicações, né? Eu fui convidado para isso e escrevi aí um livro, reescrevi, né, no caso, adequei toda a linguagem para uma coisa ser mais acessível a um público não acadêmico. Um livro de filosofia chamado Fármacos. E o Fármacos vem da ideia de farmácia, né? E falando sobre uma sociedade doente, que a gente vive numa sociedade que está, digamos, adoecida, porque se houve uma inversão dos valores. Então, as pessoas querem ter muito e ser pouco. Então, ela quer ter muito dinheiro, mas ela quer ser pouco. Mas não quer trabalhar. Uma pessoa melhor, merecedora, né, de tudo aquilo ali. Então, é essa coisa dos valores. E foi de dois filósofos que escreveram, conheci, eles me convidaram para fazer a revisão do livro. Quando eu li o livro, eu liguei para eles, eu falei, vem cá, isso é para alunos de filosofia, ou vocês querem expandir? É um tema interessante. Eu falei, não, a gente gostaria de expandir, ele não é um livro didático. Daí eu falei, puxa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a revisão do livro tal como vocês me mandaram, mas eu vou mandar uma versão com uma adequação de linguagem, para ficar uma linguagem mais acessível, que todo mundo consiga entender melhor, para você poder expandir justamente essa base de leitores. Daí eu mandei, e levou alguns dias para fazer, acho que foram uns 4 dias aí para reescrever esse livro, né, porque já tinha um texto básico, né, e daí dividi. Mandei para eles, os caras curtiram, falaram, olha, vai ficar a sua versão. Daí eu falei, ah, bacana. Aí lançou, isso aí foi lançado. Olha aí, teve um livro também chamado Revelando Tesouros, que era um livro sobre uma instituição de exilados políticos do Irã que vieram parar em Manaus. E eu morei 7 anos em Manaus. Estive lá por um tempo. Meu pai morava lá na época da escola da minha avó, né? Depois que ela faleceu, ele reabriu. E eu fui lá para lá, eu estava com uns probleminhas de saúde, fui lá para auxiliá-la. E nisso conheci um grupo lá de iranianos que montou um local que foi uma creche, virou um orfanato, depois virou uma escola e virou uma universidade. Foi assim, em 25 anos de história, eles chegaram a esse ponto. E montaram um trabalho social muito legal, de educação também. E nisso eles pediram se eu poderia fazer um resumo da história deles. Me municiaram com todo o material, fotografias, biografias possíveis. Também fiz o livro deles e foi lançado. Olha aí, eu lancei um em 81, que chama A Idade dos Cravos. E aí tem a ver com os cravos do adolescente e dos cravos, assim, aquela coisa de você ser meio crucificado, né? O adolescente... Às vezes ele é meio crucificado porque ele é grandinho demais para se comportar como uma criança, mas ele ainda é menino demais para agir como um adulto, né? Ele está assim no meio, no middle of the road ali, né? Ele tá, então ele, e ao mesmo tempo vivendo uma explosão de sentimentos, emoções, explosões de neurônios, de hormônios e tudo mais ali. Tá crescendo, tá explodindo, né? No crescimento de tudo, físico, mental, emocional, espiritual, né? E então foi a época que eu escrevi esse livro, em 81. E na época que eu tava começando a tocar baixo. Foi assim, foi o meu primeiro livro. Olha aí, que show de bola. É só pra finalizar aqui o nosso episódio, pra te contar, falar do grupo Anime Voices, o canal que vocês têm no YouTube, de músicas, sim, de anime e tudo mais, que eu acompanho, eu gosto muito das versões que vocês fazem. Inclusive, a primeira vez que foi citado o Anime Voices foi quando eu e o Gálvaro, nós conversamos com o Ricardo Fábio. Ah, sim, que bacana. E conta um pouco mais como foi montar esse canal com essas versões de músicas de anime a respeito e tudo mais. Olha, o Anime Voices, ele surgiu de uma ideia que eu tive com o Marcelo Genari, que foi meu primeiro produtor musical voltado para o setor de anime, né, para apresentações de shows de anime. Ele me falou de um grupo, do amigo nosso, do Ricardo Cruz, que era um cantor brasileiro se apresentando no Japão, e morou lá, tem um domínio, inclusive, do japonês. Um cara muito legal, um super artista, um cantor. Que, inclusive, esse... também passou por aqui. Já gravamos com ele também. Não, então você sabe que eu não falei mentira. Ele é tudo isso aí e muito mais. Sim, tudo sem isso e muito mais mesmo. É, então. E o Ricardo, ele participa, né, do projeto sempre que ele vai ao Japão, né? Que é o Jump Project, né? Com vários cantores oficiais de anime, como o Nobuo Yamada, né? E vários outros, né? Ele é o Nobuo Kageyama, sim. O Kageyama, né? E então todos esses, inclusive os cantores do quê? Justamente do Cavaleiro, do Dragon Ball e vários outros animes. Uhum. Então, daí o Marcelo me falou do grupo, eu não conhecia, me mostrou, eu falei assim, ele falou assim, pô, o que, que você acha? Eu falei assim, olha, eu acho que a gente poderia gravar, montar um grupo com vários cantores oficiais. Só que eu sou um cara que eu valorizo não só, digamos assim, a sua história como, você é um cantor famoso, você tem um, digamos, um pedigree, né? Ali um currículo legal. Eu identifiquei no YouTube muitos talentos jovens, novos talentos chegando. Eu falei assim, pô, cara, já se fala tanto assim, que existe uma panela, porque é fechado. E eu gosto de quebrar paradigma. Então eu falei assim, pô, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mescla disso. Vamos trazer cantores, que sejam cantores oficiais, eles fazem parte da infância, da adolescência de muita gente. Mas vamos trazer gente nova, gente que está gravando, por conta própria, por iniciativa própria, né? Então surgiram, desde 2013, várias pessoas participaram, assim, entre youtubers e cantores oficiais, né? Então, entre eles, quem a gente teve? A gente teve, assim, o... Bom, você falou do Ricardo. O Ricardo Fábio participou, e todos que vinham participavam sempre com o quê? Com canções nas quais eles fizeram parte como cantores oficiais, no caso dos oficiais, né? Então teve assim, de Ricardo, né, nós tivemos também o Ricardo Júnior, que é um youtuber, que tem um trabalho muito bacana, eu sei que ele se dedica também para a área de música sertaneja, para o autoral, né? É um outro universo assim, mas ele teve uma participação conosco também. O Ricardo Fábio, do trabalho do Dragon Ball GT, do Coração de Criança, né? Pô, trabalho super bacana, eu acho uma das músicas, nossa, mais bonitas e mais legais ali. E, inclusive, eu canto no show e sempre dou o crédito devido a ele. Falo, olha, isso aqui é uma música que foi imortalizada aí por um grande amigo, Ricardo Fábio, figura incrível, um artista maravilhoso. Sim. Conhecia o trabalho do Ricardo Fábio da época em que ele era do Placa Luminosa. Sim, uma sim. Banda... uma banda incrível, que inclusive acompanhou o Ney Mato Grosso. Ele fez direção artística do Ney Mato Grosso também durante um período. É um cara fantástico, assim, um grande dublador. Toninho Grise. O Toninho Grise já é um amigo da cena do rock, que eu não sabia que ele tinha feito Tokusatsu, que era o Black Kamen Rider, né? E ele fez também Flashman. Ele, e inclusive, com a curiosidade, ele fez o Flashman em português e na versão em espanhol também. Ele gravou. Ah, é? Não sabia que a versão espanhola era dele também. Pois é. Pois então, assim, é curioso, né? E o Gizzy é amigo meu, assim. Ele tinha uma banda que era o Toninho Gizzy e Companhia do Rock. E eu tocava como contrabaixista e fazendo backing com ele. Fizemos aí um bom período também, muito bacana. É um amigo até hoje, assim, o Gizzy. Nós falamos aí pelo WhatsApp quase que semanalmente. Olha só, sempre... que show de bola. É, sempre trocando ideia, mandando umas publicações legais aí, tudo ali. O cara, muito querido, é um amigo, irmão e um professor. Eu falo pra ele sempre que eu estudei na Universidade do Rock and Roll com o Gizzy. Show de bola. Além de contrabaixista e cantor, né? Ele é considerado o Joe Cocker brasileiro, uma voz mais suja, assim, mais drive, né? E ele foi baixista do Erasmo Carlos, cara, isso nos anos 60. Cara, o Gizzy já o Gizzy é um grande veterano, é um decano aí das artes aí no rock and roll. É, e nesse universo do rock and roll aí do Anime Voice, tivemos aí também, além do Ricardo Fábio, também do Gizzy, também o Che Leal, que gravou Soldier Dream, Blue Dream. Nós fizemos a versão do Blue Dream acústica, inclusive. Eu tocando contrabaixo, o Lucas Araújo tocando violão. O Lucas Araújo, que faz hoje um trabalho hindu com o Ricardo Cruz, ele que é o guitarrista. Sim, eu conheço ele, gente muito finíssima. Nossa, pô, amor de pessoa, cara legal, talentoso, sabe? A gente busca isso. Num mundo onde você vê tanta profusão do crime organizado, que tal usar uma estratégia do bem organizado? Pegue pessoas legais e reúna, porque elas vão ser igualmente fortes. Né? Não precisa ser uma batalha do bem contra o mal. Simplesmente não batalhe contra nada. Então, caras como esse, pô, o Lucas... Um amor de pessoa, cara, o cara com uma puta energia boa, veio aí de coração fazer gravação. Aqui ninguém foi pago pra fazer esses trabalhos. Esses trabalhos são feitos de fã pra fã, sabe? Isso aqui é, na verdade, é um agradecimento nosso pelo carinho que a gente recebe dos fãs diariamente. Eu recebo mensagem de fãs das formas mais diferentes que você pode imaginar. Um dia desses... Um fã entrou no Messenger, ele não estava adicionado no Facebook, entrou no Messenger e para me agradecer, porque as músicas que eu tinha feito estavam fazendo muito bem no momento que ele estava vivendo, que ele tinha sofrido um acidente automobilístico e ele tinha feito cirurgias e estava de cama, e aquilo lá levantava o astral dele e estava ajudando na recuperação. Ouvia aquelas músicas todas que tem uma conexão emocional com a infância dele... E tudo, pô, o que que eu fiz? Eu entrei na hora em vídeo no Messenger. Fala, cara, como é que você tá? Tá se recuperando direitinho aí? Tá. Daí a gente começou a bater papo, sabe? Então, isso, por quê? Porque eu fico muito feliz também de ver o impacto que uma música pode levar pra vida de uma pessoa. Sabe? Sim. Da mesma forma que os Beatles me fizeram virar músico, porque eu ouvi aquelas gravações. Eu falo, nossa, que energia legal que esse som tem. Eu quero fazer isso um dia, quando eu crescer. Eu ainda não cresci, mas eu continuo fazendo música. um dia eu até agradeci, assim, depois de um show, agradeci a oportunidade de poder fazer um show. E quando, pra mim é um túnel do tempo. Eu tenho 53 anos, eu faço dia 2 de setembro, 54 anos. Mas quando eu subo num palco, eu tenho 16. O que é isso? É um túnel do tempo, cara. Porque a energia é a mesma, a vontade é a mesma. E eu completo 36. Um pouco maior. E eu completo 36 no dia 10. Olha aí. Tudo, gente boa, tudo. É 10 de agosto ou 10 de setembro? 10 de setembro. Olha lá, então é tudo uma semana que tem, tá tudo aqui. Vamos fazer a festa junto ali. Vamos montar uma festa aí. Vamos fazer o som. Opa! Cara, e olha, e além disso aí, só pra gente não viajar demais aí na resposta que você me pediu sobre o Anime Voices, né? A gente ainda teve, como eu falei, assim, é, além dos cantores oficiais, os não oficiais, e também tem a Luciane Saraiva, a Lucy Lu, que é do Paraná, de Curitiba, e uma cantora excepcional que vem da publicidade, do gospel. Ela é uma empresária que trabalha, trabalhou aí com Natura, Beto Carreiro, mas já numa área administrativa, tudo. Sim, um sim. Outra faceta dela aí, outro talento profissional dela. Uma excelente cantora, um amor de pessoa, pessoa educadíssima. Já quando vem aqui para fazer gravação em São Paulo, ficam na minha casa aqui, como eu falo brincando, fica aqui na suíte presidencial. vem com filha e tudo, sabe? Família, sabe? É um clima, sabe? Aqui é tudo amigo e irmão. É isso aí. É, tanto que um dos vídeos que vocês gravaram pro Anime Voices mostrou que, inclusive, era um vídeo que vocês tinham gravado no final de 2016. A Lucy tava com a filha dela. E isso, tava aqui, vieram todas hospedadas aqui, ficou todo mundo aqui, a gente saía para comer pastel na feira, sabe? Foi muito engraçado. Ah, ainda um dia de madrugada, que eu moro aqui na região do próximo ao Bofilhole, Rio Pequeno, aqui na Zona Oeste. Ah, sim. E daí um dia a gente saiu à noite e falou, pô, tem um barzinho? Eu falei assim, olha, tem um barzinho que é assim, é um barzinho muito simples, assim, um karaokê, durante o dia eu vou almoçar lá, às vezes. E daí chegou a noite lá, tava engraçado, porque só tinha uns pés de cana, mas assim, daqui a pouco, pronto, e com o microfone aberto no karaokê, daí eu fui lá, eu cantei Ray Charles, ela cantou umas sofrências, a Luciane, a gente deu muito, tomou uma batata frita, tomou uma cervejinha, temos risada pra caramba, o pessoal adorou, todo mundo se divertiu, maior respeito entre todo mundo ali. Sabe, quem tava bebum já ficou mais, quem não tava ficou curado, mas o importante é assim, com todo mundo, com respeito, todo mundo ficou feliz, se divertiu, foi sadio, e isso é que é bacana, cara, sabe, assim, você não é nada, e você também, mesmo não sendo nada, você pode ser especial para alguém, então use essa responsabilidade sem moderação, isso sem moderação, cara, seja tranquilo e alegre e de verdade. Seja o que você é, cara. Seja o que você é. Sabe? É bem isso, assim, cara. Eu sou a pessoa que eu procuro me pautar por isso, cara. Eu sou igual a você, nem melhor nem pior. Somos todos iguais e, ao mesmo tempo, nós somos especialmente únicos. Sim. Compartilhe comigo o que você tem de único, de especial, e eu compartilho com você essa coisa aqui que eu sou. Sabe, do que tem de bom e de mal, infelizmente não é perfeito, mas eu acho que essa humanidade deve ser compartilhada. O aprimoramento nosso, espiritual, mental, intelectual, do caráter, de tudo, é o que? Vem dessa convivência, cara. É você ter uma saúde, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde emocional, a saúde intelectual, a saúde social, tudo isso, são vários níveis, a saúde emocional, tudo isso é somado, é uma soma do quê? De onde a gente parte? A gente parte de um pensamento, esse pensamento vira um ato, a soma desses atos viram um hábito, a soma desses hábitos moldam um caráter, e a soma desse caráter vai levar o quê? Ele vai mostrar qual vai ser o seu destino. Então é isso que a gente tá aqui, cara, para fazer isso. Então eu conto até 4 e começo a tocar. É desse jeito. Tá bom? Muito bom mesmo. Então aí, olha, eu só não queria esquecer ninguém em relação ao Anime Voice. Eu falei deles, mas eu não posso deixar de citar 3 pessoas importantíssimas também, que estão presentes, além de todos esses especiais. O Marcelo Ginari, que, como eu falei, foi o fundador, né, do Anime Forces comigo. E, na sequência dessa cronologia que veio, o Ricardo Júnior, veio a Luciane, a Lucy Lu, veio o Che Leal, Ricardo Fábio, e já veio em seguida o Toninho Guizzi, depois o Frank Henrique, cantor da abertura do Inuyasha. Veio também o Will Kawamura, cantor da abertura inicial de 95 do Cavaleiros do Zodíaco, quando era Will e Larissa, né? Com a Larissa Tassi. Ele faz parte do Anime Voices atualmente. E o último vídeo que nós lançamos foi justamente essa regravação com o instrumental do Cássio Ramos, da abertura do Cavaleiros do Zodíaco, com o Anime Voices cantando. Vocês podem ver, já está disponível no canal do Anime Voices. Foi isso, tem mais ou menos uma semana que foi lançado esse vídeo. Além deles, nós temos também o Fernando Jansson, que gravou Pokémon, Digimon, fez algumas coisas dos trabalhos do Inuyasha também. É um grande cantor, também um cara que eu conheço já do circuito de blues, ao qual me dediquei também, e me dedico aí com meus trabalhos autorais, né? Então, assim, tem essa turma toda, tá aí unida nesse projeto. Atualmente, a formação do Anime Voices é justamente com o Fernando Jansson, o Frank Henrique, a Luciane Saraiva, comigo, com o Yuka Omura, e o Marcelo Ginari, sempre que possível, ele mora no Rio de Janeiro, sempre que possível tá com a gente aqui fazendo as gravações, e a Luciane também, né? A Lucilu, sempre que ela pode, ela tá com a gente aqui também, ela tá no Paraná, então sempre que possível vem aqui e a gente vai fazendo gravações. A gente acaba só não fazendo gravações aí, mensais, tudo, em função dessa distância de alguns dos componentes do grupo. Então nós, inclusive, tomamos aí uma decisão que agora nós vamos fazer alguns vídeos que não tenham todos os cantores no mesmo vídeo, só para poder oferecer para os fãs, pelo menos a cada mês e meio, um novo material, um novo conteúdo para o pessoal curtir, para atender os pedidos dos fãs, né? A gente vai vendo muito em cima da demanda, das sugestões. Olha, por que vocês não gravam tal abertura? Né? Falam de Sailor Moon, falam de não sei o que. Né? Fala, olha, vamos ver o que dá para fazer, vamos ver o que fica legal nas vozes de cada um, né? Ou de que cada um tenha feito o trabalho como cantor oficial também, né? É isso, você segue dessa... Se for pegar Sailor Moon, Lucy Liu, sempre. Exatamente, ela tem uma voz super adequada, inclusive a gente já utilizou para fazer um show no World Pop Festival, uma música do Sailor Moon. Ela gravou, ela cantou com a gente. Olá. É muito legal. Olha, e uma curiosidade para vocês também, que acompanham o meu trabalho, né? Assim, além do Anime Voices, tem a minha página, o Anísio Melo Júnior, e em breve vai ter uma novidade, que é uma ópera rock. Essa ópera rock. Show de bola. Essa ópera rock é o seguinte: eu conheci um pessoal que, antes de eu tocar contrabaixo, eu ia assistir os ensaios dele, que era uma banda chamada Zona Franca, uma banda de hard rock, né? E depois o vocalista entrou para a Chave do Sol, que foi uma das bandas aí mais representativas aí dos anos 80, com bastante divulgação em mídia, tocando bastante. E hoje ele mora nos Estados Unidos. E um deles era o baixista e o vocalista. O baixista, encontrei eles num churrasco, fui na casa deles ali, a amizade de sempre com os irmãos, e me falou que tinha uma ópera rock guardada há 40 anos. Aí eu falei assim, mas que crime isso? Não pode fazer isso. E daí eu falei, mas por que ela está inédita? Eu falei, olha, porque a gente não tem um produtor, não tem estúdio. Então eu falei assim, quanto que você consegue caminhar a pé assim? E o cara falou, eu ando bastante. Eu falei assim, olha, uns 700 metros da sua casa tem um estúdio, um produtor esperando vocês. Eu falei, é mesmo? Eu falei, onde é? Eu falei assim, é a minha casa. Eu vou produzir esse negócio. Vamos lá. Vieram aqui, a gente começou a arrumar a bagunça, porque às vezes você tem uma orquestra na cabeça, mas um tamborim na mão, né? É. O que você tem que fazer? Você tem que organizar para que essa orquestra venha para o mundo real, né? Tudo surge de um pensamento, né? E daí eu vi, era uma história muito bacana, muito legal. E nessa brainstorm a gente começou a montar o quê? Vamos tirar isso aqui do papel, vamos ver como é que isso aqui pode ser realizado com uma história pronta, já escrita, ver quais seriam as músicas para cada momento da ópera rock, quais que já existiam, quais que faltavam gravar, elaborar, produzir. Aí comecei a produzir. A gente já tá numa fase, essa semana a gente começa a gravar as baterias, já gravou alguns pianos, contrabaixos e vozes, e o legal é que a gente vai, aproveitou isso para fazer um mapeamento do rock, principalmente em São Paulo, entre os anos 70, 80 e 90. Então nós convidamos alguns músicos de bandas como do Made in Brasil, Oswaldo, cantor, baixista do Made in Brasil, para fazer participação numa música. O Flávio Gutock, que é um guitarrista mais ligado a country music, mas que tocou numa banda chamada Arpia, que é uma banda que ficou quase 30 anos em atividade. Eu acho que ela ainda está em atividade com uma outra formação. É, a própria Chave do Sol também tem músicos que vão participar. Um dos músicos que está fazendo o trabalho comigo, que é o Adenauer Vieira, um grande pianista, ele tocou em duas bandas com a Rita Lee, o Cães e Gatos e o Tutti Frutti, tendo gravado em alguns discos também. Do Tutti Frutti também vai participar o Luiz Carlino, guitarrista, que é bem conhecido aí pelo solos como Ovelha Negra, aquela coisa toda. Uhum. da fase solo, da fase da Rita Lee, o Tutti Frutti, né? Então é isso aí, essa turma toda vai estar. O Xando Zupo, que era de uma banda chamada Big Balls, também, uma banda de hard rock muito sólida, muito, muito bacana, assim, com um instrumental muito bacana. E amigos, e no fim, assim, amigos entre os anos 70, 80 e 90, o Ademir Urbina, que tocou, entre outras bandas, no Platô, com o Nico Assunção, tocou com Língua de Trapo, foi um dos formadores do Língua de Trapo. Então, toda essa turma, a gente está fazendo quase que um mapeamento cultural aí dessa cena musical do rock paulistano e paulista entre os anos 70, 80 e 90, com alguns, né, personagens, porque juntar todos seria impossível, né? Sim. Mas nessa brincadeirinha já tem 32 músicos escalados que confirmaram a participação, e essa semana segue a gravação com eles aí. O estúdio aqui e a Mila, que eu tava até fazendo uma pequena reforma numa sala para poder recebê-los ainda de uma forma melhor aí para a bateria. E vamos lá, vamos nessa. Tô animado também, sempre, né? Sem dúvida. Álvaro, tem mais alguma coisa que você queira perguntar? Não, louco, isso aí já foi uma aula só. A gente tá aqui, tô aprendendo aqui. Ó, depois a gente marca a parte 2. Depois que ficar pronta... Pode deixar. Opa! Aí vocês vão fazer uma visita aqui, um dia, venham aí. Você tá no Paraná, Jacarezinho, né, que você falou, isso, né? Isso mesmo. Tá certo. Então depois a gente tem que levar o Opera Rock pra fazer um show em Jacarezinho aí. Por favor. Jacarezinho é uma que tem uma igreja em frente, a uma praça em frente à igreja, que o pessoal fica rolando um som. Eu não lembro, assim, porque é tanto lugar que a gente vai... Tem uma igreja muito grande, tem uma catedral aqui, e tem uma praça, só que aí não é uma na frente da outra. Não é em frente, não. Não, né? Não é em frente. Não, então eu tô misturando de cidade, assim, mas tudo bem. Imagina a quantidade de cidades que você já não deve ter passado, então, né? Já toquei em bastante lugar. Eu já falo com um amigo meu que eu toquei em navio, num navio que a gente foi subir a rampa do navio, assim, com equipamento, né, com rodinho, equipamento, tudo. Daí eu estranhei que tava vazio o negócio, eu falei, pô, não vem ninguém? Eu falei, não. Daí o comandante lá falou, não, só eu e a minha mulher. Daí eu vi que eu tô na rampa lá em cima com o equipamento, começa a subir dois elefantes, dois cavalos. Eu falei, o que é isso? Eu falei assim, olha, é o pessoal que vem, porque vai vir uma chuva forte. E assim que eu toquei a primeira vez no navio, foi no Toulouse, era o Noé, o almirante, sabe, com a mulher, sabe? Essa era a equipe, assim. Fiz backing na Santa Ceia com o Rizzi, eu já falei isso aí, já. Faz tempo que a gente tá fazendo som por aí, mas sempre com bom humor, se divertindo, com respeito às pessoas, e é isso aí, cara. A gente está à disposição, tá? Precisando, estamos por aqui. Venham fazer uma visita aqui ao Instituto Cultural Anísio Melo e está aqui para servir vocês. Como eu digo aqui, eu presido essa instituição desde 2008, mas ao mesmo tempo eu sou apenas um zelador. Vocês são os donos disso aqui tudo. Vocês é que comandam as atividades. Eu só estou aqui para tentar zelar e organizar um pouquinho a bagunça para receber vocês bem, tá bom? É isso. Beleza, então. Pra você que gostou, você ouviu a gente até aqui, agradeço muito a parte de você ter ouvido até aqui. Você que quer comentar sobre o episódio, basta mandar um e-mail para contato@animesphere.com.br. Temos página no Facebook, perfil no Twitter, no Instagram. Estamos lá no Spotify, quando você quiser ouvir a gente. A gente tem um canal no YouTube que a gente sempre deixa o link, mas por falta de produção de vídeo a gente não alimenta ele diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente que seja. Mas a gente está pretendendo fazer algumas coisinhas bem legais aí. E terminando, Anísio, muitíssimo obrigado pela aula de hoje, que foi sensacional. Cara, eu tô à disposição de vocês, não foi aula, isso aqui foi uma conversa, foi uma troca de informações. Toda vez que a gente conversa, a gente tá aprendendo. Eu tô aqui aprendendo com vocês, a sua experiência é única, e eu também aprendo com a sua experiência, com a sua expertise. Hoje em dia, e sempre tem que ser assim, né? Então eu tô aqui também como um aprendiz de feiticeiro também aqui nesse mundo, tá bom? Então, olha, eu queria agradecer o carinho de vocês, a consideração. Eu acho muito bacana, a gente tá sempre trocando figurinha, trocando informações, expandindo aí esse nosso contato com o público, com os fãs, com os amigos. E essa energia que a gente tem que trazer pro mundo, pro universo sempre, de união, de fortalecer o poder da amizade, como eu sempre procurei fazer nas versões das músicas do Dragon Ball, né? De você ter sonho, desejamos alcançar, ter um poder maior que você já tem, né? É isso aí, que esse poder é o poder da amizade, o poder da união, de você superar barreiras. É isso que tem que ser. Pensar positivo, agir positivo para ter um mundo mais positivo. De resto, um grande abraço a todos vocês, meus caros ouvintes, e até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu, galera do Anime. Abração, muito obrigado. Valeu. Uou. Essas são as nossas armas pra deter. A solidão é dor. A amizade da gente é forte, sempre ela triunfará. E sinto energia quando eu vejo você. Ficou com a gente o maior poder. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br. Vamos vencer sempre. Verdade, fé, esperança iluminando meu viver. E o nosso dia está pra chegar. Todo sonho vai se realizar. Sempre sentindo a alegria e o prazer de viver.